Hoje a gente vai dar continuidade, né, a séries de estudos, de pregações, né, sobre em cima das cinco solas. E eu irei falar sobre graça hoje, mas não tem como falar sobre graça se a gente não falar sobre a depravação total e sobre nosso estado, né, como nós estávamos. E para isso, eu queria abrir Gênesis, vou ler aqui, tá? Na NVI. Gênesis 3, 8 ao 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores no jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso, me escondi. Adão e Eva, eles estavam lá no jardim, esperando algo rotineiro. Deus visitá-los. Interessante que ele coloca assim: ouvi os passos. Deus vinha de alguma maneira física, né? E que Deus estava passeando no jardim, eles ouviram os passos de Deus, e aí Deus está chegando. É muito louco pensar isso, que Deus é gigantesco, né? Maravilhoso, glorioso. A gente sente Deus entrar dentro do nosso coração, nos tocar, nos transformar. A gente ouve Deus em nosso coração, mas é interessante ver nesse momento aqui que Deus vem fisicamente, né? E aí ele chega lá, eles estão ouvindo os passos de Deus chegar naquele lugar. E quando eles ficam pensando, eu tava, até escrevi o texto, conversei com os adolescentes sobre isso, que eu fico pensando num filme de terror, assim, sabe? Quando alguém tá chegando e tá batendo os passos, assim, e era um jardim, então se eu ouvir, deveria ouvir os barulhos das folhas no chão, da grama, dos, se tivesse algum galho seco quebrando ali, né, e alguém chegando, e eles de repente vão embora correndo, vão se esconder de alguém que a gente não pode se esconder. Toda vez que a gente peca, parece que a gente está querendo se esconder de Deus. A gente não quer orar, a gente não quer ler, a gente não quer meditar. A gente quer se esconder de alguém que a gente não pode se esconder. Já parou para pensar nisso? Eu estava pensando nisso ontem. Pô, eu estou tentando me esconder do Senhor e eu não posso me esconder do Senhor. Estou tentando esconder os meus pecados, daqueles que o Senhor viu. Eu não posso me esconder do Senhor. E eles estavam ali, que nem criança que quebrou o vaso dentro de casa e a mãe tá chegando. Não tem pra onde ir, não tem escapatória. Não tem pra onde ir. E Deus os chama. Onde você está? Onde você está? Talvez essa pergunta que ecoa pra cada ser humano e pra nós também. Onde nós estamos? Em qual é a nossa situação? Onde você está? Onde você estava sem Cristo? Qual era a sua situação sem Cristo? Onde nós estávamos sem Deus? Onde você está? E aí, Adão responde: eu estava escondido, porque eu estava nu. Porque nós estamos nu. Essa era a situação do homem. Vergonha. Vergonha. Eles tentaram ali encobrir aquele pecado de alguma maneira, mas eles não conseguiram. E eles estavam com medo de alguém, nada mais nada menos que Deus. Deus justo, fiel. Provavelmente deveria ter passado na cabeça dele, de Adão, né? A Deus dizendo a Adão, em Gênesis 2, 26, olha, coma de todos os frutos de todas as árvores, menos dessa árvore. Dessa árvore você não pode comer, porque certamente morrerá. Ele deve ter lembrado da sentença de Deus. Deus disse que eu morreria, então eu irei morrer. E ele está chegando. E ele está chegando. Ai daquele. Ai daquele que estiver na mão de um Deus irado. Porque Deus está chegando. E aí Adão e Eva ali escondidos, né? Contra olhando para os seus medos, olhando para os seus receios, ouvindo os passos de Deus, escondidos. Eles se esconderam porque eles estavam destituídos da glória de Deus. Eu gosto de pensar nisso porque a gente estava até conversando e até ouvindo aquela série de sermões de estudo sobre teologia sistemática. Esqueci o nome do pastor, que fala que provavelmente nós tínhamos uma glória exterior na qual todo animal iria nos ver como alguém de comando, de governo. E aí o teólogo diz que provavelmente seria a glória de Deus resplandecendo e cobrindo a nossa nudez. É interessante depois que Paulo diz em Romanos que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos nus. Essa era a nossa situação. Debaixo de uma condenação. Debaixo da condenação de Deus. Debaixo da ira de Deus. Né, destituídos da sua glória. Condenados à morte. Condenados à morte. Condenados à morte. Agora, viver para eles não era algo mais harmonioso. Não era algo mais debaixo da bênção de Deus. Debaixo da proteção divina. Agora eles eram inimigos de Deus. Inimigo significa, representa a parte contrária em uma disputa. Partido ou conflito, né? Você está do lado contrário agora. Inimigo significa isso. Dois times de futebol, né? Um é inimigo do outro, porque ambos procuram o contrário um do outro. O time A quer fazer gol no time B, o time B quer fazer gol. Eles não andam em conjuntos. Não é dois grupos que não andam mais no mesmo sentido. Ele anda um contra o outro. E agora o homem se coloca, né, se coloca contra Deus. Porque Deus quer que o homem viva para a sua glória. E o homem agora quer viver para a sua própria glória. O homem agora quer viver para a sua própria vontade. O homem agora quer viver segundo os seus próprios seu próprio coração enganoso. Quer viver segundo os seus próprios desejos. O homem agora não quer viver mais de acordo com Deus. Ele vive agora contra aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus desejou para o homem. Ele vive agora no sentido contrário, é uma disputa. Eu quero o que é meu, eu não quero o que é de Deus. Eu quero viver para mim, eu não quero viver para Deus. Eu quero viver para minha glória, para minha fama. Não quero viver para a glória de Deus. Ele é inimigo de Deus agora. Ele vive uma disputa contra Deus. Ele é inimigo de Deus. Depravação total significa que tudo no homem é imperfeito. Tudo no homem é imperfeito. Eu queria que vocês abrissem Romanos 5:10. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando éramos inimigos de Deus, onde você está, Adão? Onde você está, Eva? Onde você está, John, Gu, Fábio, Mari? Onde nós estamos? Qual que é o nosso estado? Qual que é a nossa situação? Onde você está? Eu estou escondido agora. Porque sou inimigo de Deus. Eu não vivo mais de acordo com o que Deus pediu. Sou inimigo de Deus. Porque vivemos de acordo com o nosso sonho, com nossa vontade. Porque hoje vivemos contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus. Vivemos contra a vida. Estabelecemos a morte. Não amamos mais a família, não vivemos segundo o ódio, vivemos segundo a desonra. 2 Timóteo 3:1. Mas entenda isso, nos últimos dias virão tempos difíceis, pois as pessoas amarão a si mesmas e ao dinheiro, falarão de si mesmas com orgulho e serão arrogantes, xingadoras, desobedientes aos seus pais, ingratas, e eles e elas não considerarão nada sagrado. Serão sem amor para com os outros, incapazes de perdoar, falarão mentiras sobre os outros, tendo um prazer perverso em prejudicar reputação e destruir vidas, e não terão domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Elas trairão seus amigos, agirão sem pensar, ficarão cheios de orgulho e amarão prazer ao invés de amarem a Deus, aparentando devoção e temor a Deus, mas negando o seu poder. Afaste-se dessas pessoas. Ele representa hoje o que é o ser humano. Mas esse tipo de ser humano, ele representa, ele aparece na Bíblia inteira. Ele aparece em toda a história da humanidade. Esse tipo de ser humano aparece. Caim, ele não teve temor a Deus nenhum. E ele acabou com Abel. Aí você vê Sodoma e Gomorra, eles amavam prazer mais do que as coisas, eles amavam dinheiro. Já tinha ali o homossexualismo, o lesbianismo. A gente vê pai transando com a filha. A gente vê duas filhas, né, lubridiando seu pai e transando com ele para ter um filho. A gente vê coisas absurdas na Bíblia inteira, trazendo como o homem é mau. Como o homem é mau. E aí a gente vê Roma, né, com a sua perversidade, com a sua maldade. E Roma era um país culto, era um país de cultura, era um país que tinha adotado a cultura grega, era uma comunidade que tinha adotado a cultura grega, era um país culto, era uma comunidade culta. Era um tempo de cultura, mas totalmente depravado, totalmente odiando uns aos outros. Pois as pessoas amam mais a si mesmos hoje ao dinheiro do que ao próximo. Eu estava falando de um vídeo ontem com o Fábio e a Mari, acho que foi com você também, né? De um caminhão, teve um acidente, né? E aí os caminhões ficaram cada um para um lado, trânsito, e aí o cara estava gravando um cara morto, com pessoas preocupadas em pegar os equipamentos ali, as caixas de produtos, roubando. Roubando ali a carga daquele caminhão enquanto tinha alguém morto ali. Eles amam mais o dinheiro do que as pessoas. Eles amam, sabe, eles são arrogantes. Os homens são arrogantes, eles falam bem de si mesmos. Porque hoje o marketing é isso, você vê, olha, eu sou bom. E aí quando a gente fala de empresa, quando a gente fala do meio empresarial, você tem que falar bem de si mesmo, bem das suas qualidades, olhar para o que é de bom em você e expor isso, sobrepor isso em detrimento das suas, talvez não qualidades, mas as pessoas são arrogantes, orgulhosas, elas não querem ouvir. Isso a gente vê bem nos órfãos, né? Xingadoras, boca suja. Hoje as crianças não têm mais pudor em relação ao sexo, não têm mais pudor em relação ao próximo. Elas usam palavras que denigrem um ao outro o tempo todo. E a gente vê isso nas músicas, a gente vê isso no hip hop, no rock. A gente vê isso independentemente do estilo. Desobediente aos seus pais, ingratos. Quantos senhores, senhoras estão por aí nos asilos enquanto seus filhos estão levando vidas boas, enquanto seus filhos têm casa boa, comida boa e seu pai num lugar horrível para se morar? A ingratidão, e elas não consideraram nada sagrado, nada hoje, tudo é relativo, tudo é, olha, não há absoluto, não precisamos... Não temos mais cuidado e temor, nada com as coisas. Sem amor uns com os outros. Como é difícil hoje você tentar reconciliar pessoas. Como é difícil hoje você tentar reconciliar pessoas porque elas não querem perdoar. Elas não querem esquecer. Elas não querem, sabe, passar por cima das situações e voltar. Quantas mentiras nós ouvimos todos os dias da mídia, do governo e uns dos outros? Quantas mentiras nós ouvimos? Sabe? E hoje, na humanidade inteira, foi assim, uma idolatria ao prazer. Uma idolatria ao prazer em cidades, há prostitutas na vitrine. Na internet, na televisão, há uma idolatria ao prazer nos outdoors. Em todo que é lugar você vê o culto ao prazer. E cada vez mais a idade da pessoa que perde a virgindade é menor. Hoje a gente vê criança com 8, com 9, com 10 anos já tendo relações sexuais, já tendo contato com o sexo. Cada vez mais, sabe, no mundo vem colocando sobre a sociedade valores que não é do diabo, não é só do diabo, mas que estão dentro dos seus corações. São valores que estão dentro, seguindo, sim, as potestades do mal, mas são valores que estão dentro dos seus corações. Não é apenas, sabe, olha, eu tratar bem as pessoas. Porque esse tipo de maldade está em quem usa terno e gravata e fala bem. Esse tipo de maldade, e não está apenas no pobre que se investe o que não tem o que vestir. Porque esse tipo de maldade não está apenas na comunidade pobre, não está apenas na margem da sociedade. Esse tipo de maldade está nas grandes casas, está na comunidade chique, na comunidade que veste bem, que usa bom carro. Esse tipo de maldade está alastrado em toda a sociedade, na classe média baixa, na pobre, na rica. Esse tipo de maldade está em todas as classes. Esse tipo de maldade está dentro do coração do homem. Porque um dia, ele olhou para si e falou, eu posso ser igual a Deus. Porque um dia, Eva foi enganada. E eu estou lendo um livro onde John Eldredge diz que o homem não foi enganado. Ele trocou Deus pela mulher. Porque ele viu ali numa situação onde... E agora? Vou ficar sem a minha companheira? Ele não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Porque um dia eles caíram. Porque um dia eles deixaram de olhar para Deus. E o mal tomou o coração do homem. O mal tomou o coração do homem. E esse tipo de maldade a gente encontra todos os dias, em todos os tempos. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo. Eu vejo esse mal dentro de mim. Eu vejo a arrogância, o egoísmo. Eu vejo momentos que eu quero usar minha boca de maneira errada. Eu vejo que há uma raiz de maldade dentro de mim. Que na qual eu não podia vencer, na qual eu era escravo. Nós éramos escravos. Nós éramos escravos. Quando a gente fala de graça, o que vem à mente e o que eu ouvi sempre foi o seguinte: é um favor imerecido de Deus, certo? Agora pensa. Favor imerecido, certo? É para alguém que, apesar de não merecer, não fez nada de errado. Alguém que, se você der um presente para o seu filho, mesmo que ele não tenha merecido, ele é seu filho. Ele não mereceu, um favor imerecido. Ele não mereceu. Certo? Tudo bem? Graça não é apenas um favor imerecido. Graça é uma bênção para aquele que merece maldição. É o céu para aquele que merece o inferno. É a vida para aquele que merece a morte. É a reconciliação para aquele que é seu inimigo. Para aquele que fez algo contra você. Para aquele que está contra você. Graça é a misericórdia de Deus para aquele que não merece misericórdia. Para aquele que não merece misericórdia. Graça é Cristo para o pecador. Quando a gente lê, eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê tudo aquilo que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, também como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam pecadores, esperando receber devolução integral. Ame, porém, os teus inimigos, faça-lhes bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Graça! Não é algo, não é um favor para aquele que você ama e que você olha assim, olha que pessoa boa. Graça é o amor de Deus para conosco, pessoas que têm um coração ruim, pessoas que têm um coração maldoso, pessoas que não conseguem ser constantes o tempo todo como eu não sou. É graça. Faça o bem a quem te odeia. Nós odiávamos a Deus. Nós não desejávamos a Deus. Nós nunca desejamos a Deus em tempo, sabe, quando estávamos, antes da graça ter tocado no nosso coração, antes de Deus ter vindo ao nosso coração, nós não desejávamos a Ele, fomos arrastados pela sua graça. Nós não nos importávamos com o que Deus falava, nós não nos importávamos com a Bíblia, nós não nos importávamos com o seu desejo, sua vontade, nós éramos inimigos. Quantas vezes nós falamos mal daqueles que servem a Deus? Quantas vezes nós nos colocamos contra aqueles que servem a Deus? Quantas vezes nós não maltratamos alguém que serve a Deus? Quantas vezes nós nos colocamos contra a vontade de Deus? E Ele fala: faça bem aos que te odeiam. E Deus fez isso. Deus fez bem aqueles que se colocaram contra Ele. Deus abençoou aqueles que o amaldiçoaram, aqueles que colocaram Ele na cruz, porque Ele foi maldito. Ele foi maldito na cruz por pessoas como nós, por nós. Ele se colocou diante de Deus, Jesus se colocou diante de Deus para interceder por nós. Não é pessoas boas, é transgressores. Se alguém bater a face, dê a outra. Foi isso que Ele fez conosco. Quantas vezes nós não batemos na sua face? Quando negamos a Ele, quando negamos a sua palavra, quando negamos com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com a nossa posição, quantas vezes não estamos o negando a Ele, negando o seu amor, negando a sua bondade, quantas vezes nós não estamos nos colocando contra Ele, mesmo conhecendo a sua palavra, mesmo, sabe, buscando a Ele, nós nos colocamos contra Ele. E pensa naqueles que nós temos trabalhado, quantas vezes eles se colocam contra Deus? Quantas vezes aqueles que nós temos ido lá nos abrigos se colocam contra Deus? Se colocam contra a palavra dEle? Eles não merecem. Eles não merecem amor, eles não merecem carinho. Quantas vezes as crianças mesmo se colocam contra Deus, se rebelam contra Deus, se rebelam contra nós? Quantas vezes? Quantas vezes? Inumeráveis vezes. Eles ouviram a palavra várias vezes e continuam praticando as mesmas coisas. Seus corações são duros. Seus corações são duros. Estou falando das crianças, mas quantas vezes as pessoas nos nossos serviços, onde nós andamos, educados, todas cheias de etiqueta, se colocam contra Deus. Se colocam contra Deus. E aí ele diz aqui, sejam misericordiosos com o Pai de vocês. É misericordioso. Ele foi misericordioso conosco. Ele foi misericordioso comigo e com vocês. A graça não é barata. Ela custou caro. Quando a gente fala de graça, a gente muitas vezes fala de um amor barato, de um amor, sabe, fraco, de um amor que, olha, não, fiquem tranquilo, Deus vai te perdoar. Não, fique em paz, Deus vai te perdoar. Não, continue na caminhada, Deus vai te perdoar, continue fazendo o que você está fazendo. Uma hora Deus vai mudar o seu coração, uma hora Deus vai mudar você. Continue nesse caminho aí, não tem problema. Tratando como se a graça fosse algo barato, como se fosse algo que não tivesse custo nenhum, mas custou. E custou alto, custou Cristo na cruz. Sabe, a graça, ela não apenas nos muda de estado, de lugar, de posição, ela nos muda o nosso coração. Eu lembro de João falando, olhem para aquilo que ele fez na cruz. Foi por causa dos seus pecados, foi por causa da sua ignorância, da sua arrogância, do seu orgulho. Foi por causa dos seus pecados. A graça tem que mudar. Quando toca nosso coração, ela muda a nossa vida por completo. Ela muda o nosso sentido. Ela vem com a fé. Que muda a nossa maneira de ver as coisas. Que muda o nosso amor pelas coisas. Efésios, capítulo 2. Versos 4 e 5 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Sabe, a graça não é barata. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos. É pela graça. Certa vez, uma mãe chegou para um pastor, um garoto chegou para um pastor desesperado e chorando e batendo na porta desesperado. E, vem para minha casa, me ajuda. E aí o pastor foi, essa criança, até a casa daquele garoto. Chegando lá, tinha uma mãe com um bebê, e aquele bebê estava azul, gelado, frio, e aquela mãe chorando, desesperada para aquele bebê, beijava ele, abraçava ele, tentava aquecer ele, mas ele estava morto. Nem o amor de uma mãe pode dar vida a um bebê. E ele não reagia se nós estávamos assim, mortos. Nós não reagíamos à palavra, nós não reagíamos às orações, nós não reagíamos ao ser humano, éramos insensíveis à dor do próximo, éramos insensíveis à dor do pobre, éramos insensíveis a todas as coisas. Nós estávamos mortos, nós não conseguíamos ver Deus nas coisas, nós não conseguíamos ver, sabe, a fraqueza, nós não conseguíamos ver nada, e nem o amor de alguém pode nos aquecer e nos dar vida, mas o amor de Deus deu-nos vida. Quando somos, sabe, tocados pela graça de Deus, não conseguimos ficar inertes a Ele. Quando somos tocados realmente pela graça de Deus, não conseguimos ficar, tipo, alheios ao mundo e alheios a Deus. Alheios à palavra de Deus. vivendo uma vida como se nada disso lhe importasse. Quando Deus toca-nos com sua graça, com sua poderosa graça, Ele nos dá vida. E antes, se nós tínhamos medo de ouvir os passos de Deus chegando, e antes se nós irássemos contra, sabe, a presença de Deus, contra as coisas de Deus, Gálatas 4, 6 diz que Ele nos deu o Espírito Santo, que nos faz clamar, Abba, Pai. A graça nos aproxima dEle. A graça aproxima dEle. A graça nos reconcilia com Ele. A graça nos faz estar junto dEle. Se antes nós iríamos ficar intrigados e fazer que nem Adão e Eva, se esconder em algum lugar, correr da presença dEle, agora não. Agora iremos nos aproximar, porque o Espírito Santo age em nós, pela graça de Deus, e nos faz clamar, Abba, Pai, eu te quero, Deus, eu te quero. Quero abrir com vocês 2 Tito, capítulo 2, Tito 2, 11, diz assim, Tito, então vamos lá, Tito 2, 11 ao 13, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça que se manifestou em Deus, agora ela nos ensina. Ela apenas não nos salvou no seguinte sentido, olha, eu te resgatei dali, vamos embora, e você pode continuar vivendo sua vida do jeito que você quer. Não, ela nos ensina, ela nos reconcilia com Ele, e nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar à maldade, a renunciar à injustiça, a renunciar, sabe, as coisas contrárias a Deus, a estabelecer justiça no mundo. Ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas, a renunciar aos nossos desejos, aos nossos desejos carnais. Não que nós não vamos ter mais desejos carnais, mas ela nos ensina a renunciar. Não que a velha natureza ainda não é operante, mas ela nos ensina a vencer a escravidão. Ela nos ensina, sabe, a vencer a maldade que está em nosso coração e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Agora. Quando? Agora. Agora. Não é amanhã, é agora. Eu sei que cada um vai crescendo na graça de Deus, como Pedro fala lá em 2, cresceis na graça de Deus. Cada um vai crescendo, tem uma medida. Cada um vai crescendo, mas que nós andamos crescendo, perseverando, crescendo em Cristo. Mas a graça não apenas nos resgata, ela nos ensina a vencer. Ela nos torna vencedores em Cristo. Não é para você ganhar um carro. Não é para você viver de maneira justa. Enquanto todos andam injustamente. Enquanto a corrupção no governo. Enquanto a corrupção, sabe, na sociedade. Em todas as classes. Nós, em Cristo, viveremos de forma justa. Enquanto todos vivem de forma mundana. Nós, em Cristo, viveremos de forma sensata. Enquanto todos vivem de acordo com o mundo. De acordo com as potestades do mal. Nós viveremos em Cristo. Para a glória de Cristo. É ser radical, é ser amoroso, é ser bondoso, é amar a família enquanto ninguém ama, é viver em Cristo, é amar os filhos e cuidar dos filhos enquanto ninguém ama, é cuidar dos órfãos enquanto ninguém cuida, é ir aos albergues enquanto ninguém vai, porque todos nós somos iguais diante de Deus, não há diferença. Não há diferença, Nilson, entre você e eu. Não há diferença entre eu e os órfãos. Não há diferença. Porque todos nós éramos órfãos. Porque todos nós éramos destituídos da graça de Deus. Porque todos nós merecemos a ira. Martinho Lutero, a última frase que ele pronunciou antes da morte foi: todos nós somos mendigos. Todos nós somos mendigos. Ela nos ensina. A graça nos ensina. Quero, isso é para pensar como, como cristão, mas vamos pensar um pouco como igreja agora. Como igreja, nós devemos amar a quem não nos ama, nós devemos abençoar a quem... Algumas perguntas difíceis de responder, né? Como a gente estava vindo capelete. E agora, o que a gente faz com essa criança? A gente adota. E agora, como que a gente faz com aquele que veio aqui, consumiu da gente e não mudou de vida? A gente continua investindo. Eu gostei de uma frase. Qual é o nome do cara do filme que a gente acabou de assistir? O nome dele não sei. Do ator mesmo? Eu gostei. Cuba Golden Jr. Não, mas ele falou uma frase. O juiz lá falou o seguinte, né, falou que a Maria era um negócio, e ele fala assim, a Maria não é um negócio. Igreja não é um negócio. Não é um mercado. Igreja não é uma empresa. Igreja não é um negócio. Não podemos ter lucro com a igreja. Isso não é possível. Tá errado. Algumas perguntas difíceis de responder, a gente responde com a graça. A gente perdoa, mesmo sabendo que ele não vai nos pagar. A gente empresta, mesmo quando a gente não sabe que ele não vai devolver. A gente dá, mesmo sabendo que ele vai ser ingrato. A gente está com ele, mesmo sabendo que ele vai nos trair. A gente não abandona, mesmo que ele nos abandone. A gente está, mesmo quando eles não estarão. A gente permanece na cruz. Por pessoas que não merecem. Esta é a resposta da igreja. Porque somos misericordiosos como o nosso Pai é. Porque a igreja deve ser misericordiosa como Deus é. Como Deus é. Como Deus é. Às vezes eu acho que eu sou duro demais quando eu falo que alguém não é cristão. Porque às vezes eu olho pra mim e falo assim, caramba, meu Deus, eu tô tão longe de ser como o Senhor é. E quando eu olho alguém vivendo da igreja como um lucro, sabe? Não que alguém não possa receber pra estar ali, e, enfim, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas quando alguém tira lucro da igreja, quando alguém vive por causa de lucro, por causa de dinheiro, e pessoas destruídas, como entristece meu coração. E nós? Onde nós estamos? Eu quero ler Isaías 53. Depois de Salmos, nós fazemos um vídeo. Diz assim, Isaías 53, verso 1. Diz assim, Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por ele, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É. Mostra aqui como um homem é ingrato, como um homem não compreendeu aquilo que Cristo fez, mas mesmo assim, ele foi transpassado, ele foi morto por causa das nossas iniquidades, as nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Graça. Não é favor imerecido. É a bênção para aquele que merece a maldição. É a vida para aquele que merece a morte. É o amor para aquele que merece o ódio. É Cristo para o pecador. Graça. Que nós possamos ser inundados pela essa graça. Que possa transbordar em nossos corações. Quando eu penso em nós, eu peço a Deus para que nós possamos transmitir essa mensagem, ressoar essa mensagem para as nossas vidas. Porque não é com a boca que a gente ressoa essa mensagem. É com as nossas mãos. É com os nossos pés. É com as nossas ações. É com a nossa vida entregue. Entregue, rendida a Ele. Rendida a Ele. Rendida a Ele. Que a gente possa orar agora e agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua maravilhosa graça.